Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festa através do Rio Negro, Nheculândia e Paiaguás. Vai descendo o Piqui, o São Lourenço e o Paraguai. Tá de passagem, abre a porteira, conforme for pra pernoitar. Se a gente é boa, hospitaleira, a comitiva vai tocar. Moda ligeira, que é uma doideira, assanha o povo e faz dançar. Ou moda lenta, que faz sonhar. Onde a comitiva esperança chega já, começa a festança através do Rio Negro, Nheculândia e Paiaguás. Vai descendo o Piqui, o São Lourenço e o Paraguai. E tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só porque eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos pra Corumbá. Tempo bom que tava por lá, nem vontade de regressar. Só voltei, eu vou confessar, é que as águas chegaram em janeiro, descolamos um barco ligeiro, fomos pra